Salve, salve, galera que tá aí fora. Começando mais um show, mais um domingo na casa, mais uma programação aqui dentro. Vamos chegar, galera, Chico Correia, direto da Paraíba. Convida Felipe e Julião, jovem valerosa. Vamos chegar, galera. Sein Instrument ist die Berimbau. Thank you. em dia com a notícia, estamos anunciando o grande matutino Tortorella. A notícia chegando primeiro. Mas quando o torneio se molha, tá com o pé, sacoda lá. Deus chamando uns e nós mantendo, porque não pode parar. Meu amigo, é um perigo, faz o cabra poderosa. Não pode, pode. fedorento pra danar. É por isso que a cabra tem vontade de chifrar. O bode bate chiqueiro, fedorento pra danar. É por isso que a cabra tem vontade de chifrar, véi. Segura a cabra, segura a cabra, segura a cabra que ela gosta de chifrar, véi. Uma chifrada dessa cabra, meu amigo, é um perigo, faz o cabra budejar, véi. Segura a cabra. Cabra, meu amigo, é um perigo, vai pro cabra budejar, véi. O mundo estremeceu naquele dia, lá em Caruaru. Não é brincadeira a felicidade das pessoas quando é dia inteira. Bonecos de barro, moças passeando, pavio aceso em solo pernambucano. Sessão de troca de cavalo, jogo de cartas pra otário. Bicicletas transformadas em locomotivas. Faca, marqueiros e oleiros festejando a vida, mesmo pobre, sem saída. Naquele dia o pequeno Romualdo, moleque tinhoso, desembaraçado, cujo pai agricultor, desocupado, repentista, às vezes de repente mais desatualizado. O que o garoto gostava na vida era o dia, dia de vender os pássaros, capturar em armadilhas de grato. E no setor das frutas grandes, perto das melancias, fica a troca de pássaros e outras dicotomias. A vida é dura, mas aqui exagerou. O único meio de vida, a porta de saída pra quem é agricultor, é enterrar a honra, plantar maconha. Eu conheço quem plantou. Mas na guerra da polícia com a patifaria, sempre sobra pra um fudido como Joe. Segura a cabra! Segura a cabra! Segura a cabra que ela gosta de chifrão, véi! Não é chifrada dessa cabra, meu amigo! É um perigo, faz o cabra budejar. Segura a cabra! Segura a cabra! Segura a cabra que ela gosta de chifrão! area en electronic bands. Die cd heeft hij op zijn eigen label uitgebracht, maar daarvoor kon je de muziek al downloaden van het internet. Nu kan je dat nog trouwens, of toch een beetje ervan, want Hugo Correa woont en werkt in de deelstaat Paraíba, ver van de muziekcentra van São Paulo en Rio de Janeiro. En dan is het internet bijna de enige manier om je muziek aan te brengen.